Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para dirimir matérias de interesse da coletividade, da maioria, dos servidores, da sociedade de modo geral. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores vereadores que mais uma vez compareceu, proporcionando quórum para que nós possamos levar adiante aquilo que é o nosso propósito, que são votar as matérias ora em pauta. Quero cumprimentar o pessoal da imprensa, Rádio Montaís, Diário Independente, Cangereu Notícias, servidores, secretária, servidores da casa, todos, o pessoal da segurança, enfim, todos que de uma forma ou de outra vêm aqui nos prestigiar. É uma noite frutífera, tem várias matérias, matérias que já proporcionou uma condição um pouco diferente, que nós tivemos que reunir a bancada de forma antecipada, reunião essa assegurada pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Estado de Minas Gerais, pela Carta Magna desse município e por regimento interno da Casa e também a autonomia dos poderes aqui constituído. O poder, a Câmara Municipal, ela é pluripartidária, nada impede que a bancada se reúna dioturnamente ou a hora que for necessário para dirimir dúvida ou conduzir matérias ao plenário ou deixar de conduzir. Quero assegurar aos senhores vereadores o direito de discutir exaustivamente quaisquer que seja a matéria e também o pessoal do plenário, a sociedade que veio cá nos prestigiar, participarem com advertência que não admitimos que batam palma, que vaiam, que interpelam nenhum dos nossos vereadores. Quando tiver que dirigir e fazer uma pergunta, que faça essa pergunta direto à mesa. Nós vamos franquear ou não, mas nós temos pautado as nossas reuniões em discutir a matéria com o plenário, com a mesa diretora e com a sociedade de modo geral. Desta forma que nós vamos conseguindo levar de forma modera e dando celeridade aos trabalhos dessa casa. Temos que advertir também que qualquer partido político, qualquer agremiação partidária, qualquer organização social, qualquer associação de bairro que precisar reunir, precisar do espaço da Câmara, nós vamos ceder. A bancada de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, de forma antecipada, quiser acertar os ponteiros para votar as votações, tem os gabinetes, assim como o gabinete desta presidência, fica à disposição também. Volta a ratificar que é um dever e é um direito constitucional nosso. Essa casa é política administrativa, pautada pela maioria absoluta, simples e coro qualificado, se necessário for. Peço que o Lio faça a chamada dos vereadores. Aloísio Pereira. Presente. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Glauco Rabelo. Presente. Isaías Quixá. Presente. José de Matéia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marcos de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Eu convido e peço a gentileza que você, Andressa, leia as correspondências e também, Aurinha, acompanhar vocês, ver os projetos em pauta, para que nós possamos dar sequência ao trabalho. Por favor. Ata da 5ª reunião ordinária... Alto em bom som, por favor. Ata da 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 6 de fevereiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: Senhor Aloísio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e Sidinei Novaes Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 10, de 2017, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, enviando o projeto de lei de número 6/2017, que autoriza o município a celebrar convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ofício número 12, 2017, do secretário municipal de Orçamento e Controle, senhor Paulo Roberto Vilela Fernandes, solicitando o envio dos balanços oficiais desta nobre Casa Legislativa, devidamente assinados, com o objetivo de atender a legislação pertinente, bem como as orientações do TCE Minas Gerais, de conformidade com o artigo 50 da Lei Federal número 101. Ofício número 111/2017, da deputada federal Dâmina Pereira, informando que haverá entrega de um ônibus escolar para o município de Campos Gerais, através da emenda de bancada de Estado de Minas Gerais. Indicação 25/2017, de iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira. Indicação número 26/2017, de iniciativa do vereador senhor Marcos de Novaes. Indicação número 27/2017, de iniciativa do vereador o senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação número 28/2017, de iniciativa do vereador o senhor Sidinei Novaes Campos. Logo a seguir, o senhor presidente lê o relatório de vistoria dos vereadores designados pelo Poder Legislativo para vistoriar o objeto de licitação, um micro-ônibus e duas vans, na modalidade pregão, presencial, número 04/2017. Sendo assim, os vereadores, o senhor Maurílio Antônio Pereira, membro da Comissão de Educação e Saúde, e o senhor Isaías Pichara, membro da Comissão de Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, concluíram que o objeto não tem utilidade para atender a demanda educacional no município de Campos Gerais. O vereador Isaías Pichara solicitou que o secretário de Obras, o senhor Valdinei Barbosa, fosse ao Laboratório Imaculada Conceição conferir o hidrômetro, pois há uma denúncia em que a proprietária do laboratório utiliza a água do município. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse distribuído o projeto de lei número 07/2017 e proposta de emenda à lei orgânica número 01/2017. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o senhor presidente colocou em discussão e votação, mediante parecer das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Educação e Saúde, Agricultura, Indústria, Comércio e Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, o projeto de lei número 006/2017, que autoriza o município a celebrar convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Este foi aprovado em única discussão e votação por 10-0. Com dispensa de interstício regimental. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2017. Esta foi aprovada em primeira discussão e votação por 10-0. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 6 de fevereiro de 2017. A presente ata se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado 10-0. A palavra está franqueada a todos os vereadores, de todas as correntes, de todos os segmentos. Aquele que quiser fazer uso, esteja à vontade. Vai depois, Alena. Pode esperar um pouquinho. Vamos ver se alguém quer discutir alguma coisa. Leia as correspondências enquanto eles vão assinando. Se tiver algum vereador queira. Ofício número 011-2017. Senhor presidente e demais edis, encaminho para apreciação e possível aprovação o projeto de lei de números a saber. 007-2017, que dispõe sobre autorização para doação de veículo pertencente ao município para a Câmara Municipal de Vereadores de Campos Gerais e da outras providências. Ofício número 12-2017. Senhor presidente e demais edis, encaminho para apreciação e possível aprovação o projeto de lei de número a saber, 008/2017, que abre crédito suplementar e dá outras providências no valor de R$ 201 mil. Indicação 29/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de coleta de sangue para doações para pacientes internados em outros municípios a serem realizados aqui em Campos Gerais. Justificativa. Tendo em vista que todas as doações hoje realizadas são efetuadas em municípios vizinhos e que essas doações são comprometidas pelo decurso de tempo e pelo transporte de doadores, pede-se que o município crie um banco de coleta permanente ao qual beneficiar a todas as pessoas que necessitam de transfusão de sangue. Indicação número 030/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a melhoria das instalações de postes e luminárias na rua São Tomás de Aquino, esquina com a Avenida São Mateus. Justificativa. Atendendo a reivindicação da população local, que por questão de segurança necessita de uma melhor iluminação nesta rua. Indicação número 31/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria Municipal de Transportes, Estradas e Vicinais, providencie reparos nas estradas rurais das comunidades Capoeirinha, Serradão, Grama e também da estrada rural que dá acesso à cidade de Três Pontas. A justificativa. Trata-se de estradas em estado precário, dificultando a locomoção dos moradores das comunidades mencionadas. Indicação número 32/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas e Sinais, providencie a retirada do mataburro do senhor na propriedade do senhor Leonardo, morador da comunidade rural do Cerradão, e a implantação do mesmo na propriedade do senhor Dão, filho do senhor Olinto, morador da comunidade rural Capoeirinha. A mudança dos mataburros facilitará o deslocamento dos moradores das comunidades envolvidas. Ofício número 33, de 2017. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilize um veículo para atender aqueles que precisam realizar a doação de sangue. A justificativa. A aquisição de um carro facilitará o deslocamento das pessoas que doam sangue. Indicação número 34. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a instalação de um quebra-mola na rua Tomé Soares de Oliveira, próximo à casa do senhor Zé do Zá, de frente à casa da dona Maria, esposa do falecido senhor Nemésio. Justificativa. O quebra-mola impedirá que os carros passem em alta velocidade na referida rua, evitando assim possíveis acidentes. Indicação número 35. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta e os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que possibilite, junto ao Estado de Minas Gerais, a vinda da unidade móvel que castra cães e gatos gratuitamente. Este serviço disponibilizado pelo Estado será muito útil na nossa cidade, pois existem muitos animais abandonados. Requerimento número 07 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Campos Gerais, o vereador que este subscreve requer que Vossa Excelência cumpra o prazo regimental e encaminhe os documentos solicitados. O requerimento é do Rômulo do Nascimento Júnior. Terminou? Pois é, as correspondências foram aí, indicação, são requerimentos, e algumas indicações eles mandaram de volta, eles acho que estavam confundindo indicação com requerimento, é isso, senhor vereador Rômulo? Eu acho que não. Eu acho que o que é de interesse vem rápido, o que não é, está protelando. O tempo está passando e o prazo venceu, senhor presidente. Gostaria de deixar bem claro também e fazer uma pergunta, já que Vossa Excelência me permitiu a palavra. Aqui tem algum vereador que procurou o prefeito nos últimos 25 dias, 30 dias, para pedir para ele aplicar a legislação imposta nos concursos municipais? Tem algum vereador que procurou? Não. Eu não. Tem algum? Pois é. O que está circulando entre os servidores municipais é que os vereadores pressionaram o prefeito a fazer ele cumprir, os funcionários públicos, cumprir a carga horária estipulada em concurso. Em partes, eu até concordo que a lei tem que ser cumprida, mas, por minha pessoa, a última vez que eu falei com o prefeito foi... Aliás, nesse ano, foi só naquela reunião que o Carlos Alberto estava na casa. Não falei com ele. E todos os ofícios, solicitação, requerimento e indicação, nenhum, por minha pessoa, partiu com esse com esse pedido. Então, eu acho que, senhor presidente, gostaria de solicitar, Vossa Excelência, que fizesse valer o poder legislativo, a força que nós temos, para poder tentar descobrir quem que está semeando essa discórdia junto aos funcionários. Porque se vereador nenhum pediu, eu também não pedi. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande com os vereadores dessa casa. Porque algumas pessoas já me abordaram, falaram que Vossa Excelência que solicitou. Outros me procuraram e falaram que foi o vereador Foca. Outros já mandaram recado para você falar comigo que disse que foi da minha autoria. E, na verdade, não teve nada disso. E chegou nas repartições, que foi questão, foi uma cobrança da casa. Eu acho que está faltando também, por parte do prefeito, assumir a responsabilidade dele. Se foi os assessores, se foi da ideia dele criar essa situação, que assuma, qual é o problema? É função dele, não é nossa. Não é o vereador que determina a carga horária do servidor do executivo, não. Que determina o concurso e o seu gestor, que é o prefeito, e seu secretário. Agora, porque não os servidores não acataram isso com bom agrado, não, foram os vereadores que pressionou. Mas que aponte qual vereador que pressionou. Dá nome. Entendeu? Porque senão vai ficar assim, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Acho que está na hora, nós moramos numa cidade onde todos conhecem todos. E até onde eu vi, a circular que está nas repartições públicas está assinada pelo prefeito. Não está assinada por vereador nenhum, não. Então que ele assuma os seus atos. A palavra continua franqueada. Se alguém quiser salientar, falar sobre essa matéria. Só um minuto. Boa noite a todos que aqui se encontram. Um abraço para minha netinha que está aqui, que veio aqui me ver hoje, tá? Um abraço, um beijo para você, minha gata. E para todos que estão aqui presentes. Eu, se tem esse boato, até agora não chegou no meu ouvido. E outra coisa, eu não preciso ficar mandando recado. Se eu tivesse falado uma coisa dessa, eu assumia que eu sou dono de ficar com as minhas consequências. Tudo que eu falo, eu assino embaixo. Eu acho que eu ganhei para vereador, não ganhei para prefeito. Eu acho que isso aí deve ser autonomia dele, do prefeito, que sabe estipular o horário do funcionamento dos funcionários. Agora, eu acho que se tem a regra para ser cumprido, deve ser cumprido, mas todo mundo, não um nem outro. Às vezes um cumpre, outros não, tem que estipular, então, para todos trabalhar, não para deixar um trabalhar, outros não. E, por isso, na verdade, eu não tenho esse conhecimento, para mim não citou o vereador, citaram que foi o presidente que estipulou isso. Agora, quem foi, eu não sei. Da minha parte, não foi. Sou responsável por meus atos e garanto que nenhum de nós aqui ia querer ficar perseguindo os funcionários. Que tem muitas coisas para nós ver na cidade, procurar as coisas que tá errado na cidade, do que ficar procurando prejudicar os funcionários. Tem funcionário que nós temos que bater palma para eles. Tem uns que não merecem nem o salário que eles ganham. Mas os outros, sim, tem muitos funcionários bons, que a prefeitura requer muitos funcionários bons, mas eu acho que eu não faria um papelão desse e nem preciso falar. Então, de mim está descartado. Agora, eu acho que os outros companheiros nossos também não ia fazer um papel desse. Agora, tem que apurar certinho, procurar saber quem que é, que fica muito ruim para nós que está na vereança, que está trabalhando. Pelo menos eu estou correndo atrás, como vocês todos estão correndo atrás, trabalhando certinho também. Então, por que motivo é esse que nós vamos querer prejudicar os companheiros? Então, sem eles também, nós não ganhamos política, sem os funcionários públicos, sem eles não tem jeito de nós trabalhar também. Então, tem que ver, procurar saber a verdade onde está, para desmembrar isso, aonde, o que está acontecendo. Por mim, estou desonerado, porque não sou eu, não procurei Esse defeito não foi eu que causei e nem vou causar. Agora, se tiver errado, eu vi funcionário aí andando aí à toa, como eu já vi dois aí, já pedi até aonde ele trabalha, eu cito até o nome deles aqui no plenário. Eu pedi, assim, do Badeco e pedi do Lúcio Maria Rocha. Eu perguntei aonde que ele está trabalhando, qual que é o salário deles e o que, que eles estão fazendo. Isso aí eu assumo que dos dois foi eu que pedi. Até não pedi só de conversa, não. Pedi com ofício, para saber, porque eles não sei se é funcionário da prefeitura ou se não é. Então, por isso, e todo mundo fala que é. Então, eu quero saber. Agora, os outros, não sei quem que foi. Se é o presidente, se é fulano, se é ciclano. Então, é aí que está o X da questão. Tem que procurar saber quem que é certinho para ver. Viu? Muito obrigado. A palavra continua franqueada, a matéria em tela. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, Glauco Rabelo, o vice-presidente, cumprimentar a todos vocês aqui presentes. E o que eu penso, presidente, a questão da educação é uma responsabilidade da secretária de educação, do prefeito e do vice-prefeito. A secretária de educação esteve lá no Corredouro, ela juntamente com o vice-prefeito. Se a responsabilidade é do vereador, porque na hora de uma reunião não chama o vereador para participar. Então, a responsabilidade é do prefeito, do vice-prefeito e da secretária de Educação. A gente está vendo aqui em Campos Gerais que muitas coisas o vereador tem que tomar providência, resolver problema que é a responsabilidade vem de um secretário. Se um secretário não estiver dando conta, tem que mandar embora para o outro. Eu acho que esse negócio de pôr um secretário, você não tem responsabilidade e jogar na culpa, às vezes, de vereador, então não adianta ter esse secretário. Temos que ter secretário de responsabilidade, tanto faz da educação, da saúde, de obras, para que o município vá para frente. E hoje também, senhor presidente, nós tivemos na cidade de Fama, tendo uma reunião com o prefeito de Fama, o Cantarelli, sobre a balsa de Fama, que atravessia para o distrito do Corredouro. Até o senhor presidente ia também, não deu tempo. E ali vai, conversamos com o prefeito, com o vereador Djalma, Aloísio, e o João Carlos, vice-prefeito. Ali vai até julho, a concessão vai até julho. Até final de julho nós já temos uma resposta. Se o município de Campos Gerais vai pegar aquela balsa ali, porque é uma balsa muito cara, R$ 16,00 a travessia ali, R$ 32,00 para ir em Fama e voltar. É muito caro para o nosso município. Nós estamos lutando para que melhore para o nosso povo de Campos Gerais, do Corredor, de toda a região, que volte o preço daquela balsa ali para uns R$ 5,00, R$ 6,00 para atender o nosso povo, o nosso município. E quero também, senhor presidente, cobrar aqui o vice-prefeito. Nós cobramos aqui os motoristas, que foi chamado pelo concurso, os dois motoristas para o distrito Corredor, que está trabalhando, mas a área de saúde, até agora, não atendeu em nada, porque no sábado e domingo a almoxerifada ainda continua fechada, não está atendendo o nosso povo do distrito, e da meia-noite às seis também não tem plantão. Então eu cobro mais uma vez o vice-prefeito, o prefeito Zé Eugênio. Esses motoristas foram chamados do concurso público para atender no almoxerifado ali, área de saúde. E não está sendo feito isso. Muito obrigado. Permanece franqueada a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, seu secretário, seu vice-presidente, os demais vereadores aqui presentes. O senhor falou uma palavra, o vereador, que eu gostei, o senhor falou do secretário. Primeiramente, o secretário tem que ter respeito e ter palavras. Porque hoje eu fiquei muito indignado hoje, até o presidente me acompanhou na parte da manhã, que desde 2009, quando fui vereador eleito no primeiro mandato meu nessa casa, a comunidade do Galo, Pessegueiro, vem sofrendo com o transporte escolar dos alunos daquela região. E passou-se 4 anos, fiquei afastado por 4 anos, o mesmo ônibus ali em 2009, manteve o mesmo ônibus, agora eleito novamente em 2013. Eles fizeram um pedido para que eu pudesse ver se conseguimos trocar o ônibus daquela região que estava sem condições de transportar os alunos. Aí, no mês passado, agora, a gente teve a honra e o prazer de ganhar um micro-ônibus da Dama Pereira, junto com o seu ex-deputado Carlos Roberto, que convidou a gente nessa casa, participando da reunião, falando que ia chegar um ônibus de 44 lugares, que, por ser do partido PSL, com os demais grupos vereadores, a gente indicaria o ônibus para aquela região que fosse atendida. A gente agradece ao senhor presidente com o partido, do partido que foi o ônibus veio. Aí a gente chamei-o como presidente da Comissão de Transporte e Educação, como relator junto com o senhor Liu, convidei Vossa Excelência o presidente para a gente falar com o secretário do transporte, o senhor João Batista. Estava presente na reunião o senhor João Batista e o senhor Ney. Ficou ali acertado, então, que esse micro-ônibus chegaria em Campos Gerais e ele ia para a comunidade do Pessegueiro. E aí o que aconteceu? Ontem, por pessoas que me ligaram, era 8 horas da noite, que os ônibus já estavam escalados para trabalhar no período da manhã, que para mim eu achei irregularidade, que o ônibus, ele só pode ser transportado um aluno se ele estiver completamente empracado. Hoje ele fez o transporte escolar, eu acho que nem legalizado ele estava para fazer o transporte, que eu já achei que já foi uma falha do secretário, e nem sequer deu atenção para o vereador que ali fez o pedido. Ele fez compromisso comigo, assumindo o compromisso, que mandaria o ônibus para ali. Falei com o prefeito sexta-feira, o prefeito também assumiu o compromisso comigo. Cadê a voz do prefeito e cadê a voz do secretário? Então, o que nós estamos... Para mim, o secretário não está tendo palavras. E nós temos que ser sinceros e honestos com eles. Fiquei, sim, indignado, sim. Aí o senhor Alexandre Flávio sequer se entrou pelo caminho, do caminho andando, pelo caminho, falando para mim que esse ônibus será quarta-feira, vai ser destinado um ônibus da comunidade do lado do Galo. Eu vou guardar até na quarta-feira, então, se esse ônibus vai ser destinado para lá, até na quarta-feira. Quero falar com o líder da bancada, que é o Aloysio, já ofereceu que se vai me dar uma força para que esse ônibus vá até a comunidade. E também, presidente, continuando a questão da nossa fiscalização, que eu digo que a gente assumiu como nosso pleito para 4 anos nesse poder, eu não poderia esquecer daquela palavra que Vossa Excelência diz. Nós estamos aqui eleitos para fiscalizar e fiscalizar. Doer em quem doer. Nós não estamos aqui para prejudicar prefeito, nós não estamos aqui para prejudicar o nosso município. Nós queremos as coisas andar dentro da lei certa. Eu também deparei, presidente, com uma denúncia. Meia-noite, meia no sábado, eu tive presente, fiz questão de ir e fui ver. Tem um ônibus abandonado, um terreno baldio, lá perto da PAI. Já faz uma semana que ele está ali abandonado, naquele pátio. Agora, fiquei sabendo que esse ônibus foi para a oficina. Mas se esse ônibus vai para a oficina, eles têm que estar dentro da oficina. Não lá no jogado no terreno baldio, há umas semanas. Ou eles têm que estar dentro da oficina, ou eles têm que estar no pátio. Se ele retirou o motor dele e jogou lá, lá dentro do terreno baldio, aí eu deparei meia-noite e meia, tinha 4 pessoas sentadas ao lado do ônibus, fumando, ao lado do ônibus. Se resolvesse colocar fogo nesse ônibus, que seria o prejuízo, seria de quem? Do município? Então, gostaria, presidente, de pedir Vossa Excelência que indicasse o ofício, o nosso chefe de transporte, que ele tomasse imediatamente o que ele pudesse fazer, que eu não queria gostar de vir amanhã, durante o dia, amanhã, no período onde ele está hoje, se encontra por quase 8 dias lá no local. Perfeito. Ela permanece aberta, permanece franqueada a palavra. Senhor vereador, eu fui com você lá no pátio da prefeitura, o dia que o João Batista fez compromisso com você, desse ônibus ir para lá, e também a secretária de Educação. Exatamente. O João Carlos, vice-prefeito, conversei com ele hoje, estava conversando com os vereadores, que os bancos desse ônibus, o problema é os bancos pequenos, mas dizem que já tinha conversado com você de outro ônibus na quarta-feira, lá para a região do Paraíso. Pessegueiro. O vereador, eles não ligam para falar, para explicar para o vereador, eles mandam recado por outro intermediário. Isso que a gente fica indignado. Espera até quarta-feira. Porque quando a gente precisa, a gente fala pessoalmente com eles. Por que eles não têm o mínimo de respeito de pegar um telefone e ligar para o vereador para fazer questão de chamar a gente lá embaixo e explicar? Sem dúvida. Perfeitamente. Permanece franqueada a palavra, qualquer um dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos colegas, ao povo que está participando. E, primeiramente, eu quero agradecer vocês, vereadores aqui de Campos Gerais, que sempre vocês estão dispostos a votar tudo quanto é projeto do interesse do Córrego do Ouro, sempre vocês estão dando um apoio aqui, né, em nome do povo do Córrego do Ouro, meu muito obrigado. Né? E, segundamente, o prefeito e os vereadores, eles não fazem lei, né? Se a lei manda que tem que trabalhar, infelizmente, nem o prefeito e nem os vereadores não tem jeito de fazer nada. Né? Ele tem que cumprir e pronto. Isso aí é a lei que manda, o concurso que manda. E esse negócio de ficar falando, um fala de cá, outro fala de lá. Eu até ando achando assim, o prefeito, o Zé, precisando vir mais conversar com nós mesmo, com os vereadores, vir aqui fazer uma visita do jeito que nem falar, porque senão um puxa para lá, outro puxa para cá, e a cidade vai ficando parada. Né? A cidade que vai parando, o Campos Gerais, o Correio Duro. Então, vamos ver se nós entramos num acordo. O prefeito também tem que atender as indicações ou mandar o porquê que não está conseguindo. E a gente aqui também vamos fazer o possível hoje para votar o projeto, que é de interesse da cidade de Campos Gerais, do Córrego do Ouro, da zona rural. Né? E só isso que eu quero falar. Meu muito obrigado a vocês, vereadores. Né? Prefeito, seja à vontade. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, nosso secretário Lio, os demais vereadores, gerei notícia aí, o nosso povo aí, nossos amigos aí, presentes aí, tá? Todos sejam bem-vindos à casa de vocês, tá? Hoje e sempre. E quero falar também a respeito do vereador, conversa para lá, conversa para cá, intrometer na vida de funcionário de prefeitura. Eu acho que isso não cabe à função do vereador, entendeu? Ficar preocupando com o funcionário de prefeitura. Tem muita coisa para ser feito, muita coisa para nós olhar, para nós administrar, entendeu? E eu acho que não cabe ao vereador ficar intrometendo a vida de funcionário. Isso cabe à função do prefeito, entendeu? Por isso que tem o prefeito lá. E outra coisa também. Tem muita coisa para nós fazer, preocupar. E... Então, o negócio é esse, não depende de nós, entendeu? Depende do prefeito. Esse negócio de conversa, vai para lá, conversa, vai para cá, é melhor chegar de cara a cara e rasga o verbo, entendeu? E eu não vou trabalhar contra o povo, contra a população, é o contrário, eu estou aqui para trabalhar do lado do povo e do lado da população. Se o dia estiver pequeno, eu vou trabalhar dia e noite, se for preciso, entendeu? Do lado da verdade, dentro da legalidade da lei, nós estamos aqui para isso, na honestidade, entendeu? Onde for preciso nós chegar, com certeza nós vamos chegar. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Permanece aberta a palavra. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Eu queria falar lá sobre o Lago dos Epias. Está tendo muita reclamação, porque o aglomerado de gente está lá. O senhor presidente manda um ofício para eles colocar placa de sinalização de veículo em velocidade mínima. Porque tem muita gente reclamando que os carros estão passando muito rápido e pode acontecer acidente. Então, quero o senhor conte em ata, por favor. Perfeito. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o empenho de Vossa Excelência a questão dos requerimentos que foram feitos e que não foram cumpridos. Sim, senhor. Do prazo. Nós vamos reiterar o seu pedido. E, complementando o pronunciamento do vereador Teia, vereador, tem até uma lei de autoridade criada por mim, votada por essa casa, determinando a interdição de veículos no horário das 4 da tarde até as 8 da noite para facilitar a caminhada do pessoal. Só que o município às vezes gasta 1 milhão com uma obra, 1 milhão com uma festa, para fazer meia dúzia de placas de 150, 200 reais, encarece. Segurança, vida, certo. Tem que... Né? Vamos pedir para o seu requerimento que cumpra a lei, que tem uma lei para isso. Certinho. Né? O que puder fazer com o povo é isso aí. Né? Bom tamanho. Perfeito. João. Boa noite, senhor presidente, vereadores, o pessoal que está nos prestigiando aqui hoje. Né? A gente fica contente de ver a casa cheia. Eu queria falar aqui, senhor presidente, completando o que o Maurílio falou, que uma das coisas que nos preocupa muito com o Douro hoje, com a população, é a respeito da balsa. Né? No mandato anterior, nós corremos atrás e com o prefeito que estava lá, até uma vez a gente estava na reunião da Copasa lá em Fama, ele até falou que a balsa para o município de Fama era prejuízo. Aí até ele falou para o Maurício, se quisesse, ele até passava a balsa para Campos Gerais. Mas hoje nós fomos lá, nós três vereadores e o vice-prefeito João Carlos, tivemos com o prefeito, com o novo prefeito lá, o Cantarelli, para ver se tinha um meio de baratear o custo da balsa para nós lá. Porque por lá, o caminho de Corredor Alfenas, nós temos ali, né, que essa balsa ali, ela está se tornando muito cara. Hoje ela é quase que terceirizada. Ela, a balsa é de Furnas. Então, às vezes, muita gente, às vezes, nem sabe. A gente, através dos meios de comunicação, a gente pode passar para a população de Corredor, de Campos Gerais. Então, tem a firma lá dos dois que tomam conta. Eles vencem o contrato com Furnas em julho. Ela vence o contrato em julho. E essa balsa, elas estão cobrando um valor de R$16 para atravessar, que é muito pequeno. Ali dá para um quilômetro e pouco. Então, R$16 para ir, R$16 para voltar, dá R$32. Ela fica mais barata a gente passar por aqui. E sendo que é um caminho muito perto ali de Alfenas. Aí tivemos hoje com o prefeito de Fama não mostrou interesse. Ele não mostrou interesse em tanto interesse igual a gente achou que ele ia mostrar. Até gostei muito do vice-prefeito João Carlos, até apertou ele, falou assim, não, se eles não tiver, se Fama não tiver interesse, nós temos interesse. O município tem interesse em pegar essa balsa. Porque essa balsa, na verdade, ela é uma responsabilidade de Furnas. Furnas tinha que transportar, fazer o transporte ali de graça. Porque a estrada já tinha ligando o município de Campos Gerais a Alfenas. E Furnas que tirou a travessia. Então, eles que são responsáveis. Então, nós vamos ver se, até julho, nós vamos ver se a gente volta lá para ver se resolve, que eu acho que é uma coisa muito boa para o município. Né, nós atravessamos hoje, foi para ver que o transporte lá é grande. É muito carro. Na hora que a gente veio... nós viemos 6 carros, atravessou, depois foi mais 6, 12, e tinha mais esperando. E ela não precisa, ela não pode ser um custo assim tão alto, R$16. Né? E aqui completando, aqui tem uma pergunta aqui no Facebook, né? Não é só de uma pessoa, é várias pessoas lá de Corredor têm falando assim a respeito do mato, né? Nos terrenos baldios. Então a gente já pedindo aí o. Fazendo uma indicação da Câmara para o prefeito, que tome a providência a respeito do mato, porque a gente vê essa época, época de muita chuva, o mato cresce mais rápido, e não só em Corredor, aqui em Campos Gerais também. A gente já teve gente aqui de Campos Gerais que me clamou isso daí. Já teve várias pessoas que já me falou a respeito disso. E é uma coisa que pediam também as pessoas, donos dos terrenos, que ajude a limpar também, porque a gente tem muito assim, ah, o prefeito, ah, a prefeitura tem que fazer isso. Não, a gente também, nós temos a obrigação de cuidar dos terrenos também. Né? Então, até falei poucos dias também com, estava conversando com o Nicodemos, a gente vê se esse ano, o ano que vem, a gente vê com o prefeito, tem a gente, possibilidade da gente criar um projeto. Esse projeto, eu falo que eu tenho muita vontade de fazer ele. Vou fazer esse vez com o prefeito, que é uma campanha de embelezamento da cidade, tanto com Corredor quanto Campos Gerais. A prefeitura pode ter ajudar aí na mão de obra, pôr no pedreiro, conservente, para ajudar, e o dono do terreno pode para fazer o muro e o passeio. E as pessoas podem entrar com material, os donos do terreno. É uma coisa que pode ajudar, né, embelezar nossa cidade, Campos Gerais, Corredor. Porque muitos terrenos baldios, muita gente vai abandonando. Então, ela entrando no concurso aí da mão de obra, podendo contratar alguns pedreiros, e a pessoa entra com material. Uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer isso, que eu acho que é um projeto futuro para nós. E mais, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Está até bem? Pois, esteja à vontade. Mais diretora, mais vereadores aí presentes. A gente vê, assim, que sobre o problema nessa época do ano, época da chuva, né, os terrenos vazios, geralmente de baldio, estão vazios, né? Estão tendo vazio, o mato cresce. E isso é uma obrigação do proprietário do terreno limpar. E eu estou vendo que a prefeitura nossa está notificando. Está notificando muita gente. E muita gente está limpando os terrenos já também. Estão limpando, cortando mais. Mas é uma obrigação, infelizmente, que a prefeitura não tem condição de limpar e nem tem legalidade para entrar no terreno do vizinho para limpar, sem autorização. Mas estou vendo assim que o fiscal da prefeitura está notificando muita gente para a limpeza dos terrenos. E a gente está vendo aí o surto de febre amarela no nosso país de novo, outra vez, né? Você vê que hoje está vendo a reportagem hoje, poste calda, macaco morrendo, estou fazendo análise para ver se é febre amarela, né? É um perigo muito grande, né? Um perigo à nossa população. Então, o povo procurar os postos de vacina, se vacinar, né? Porque quem tomou a vacina há mais de 10 anos está no ponto de vacinar de novo, né? E o que o Djalma disse ali sobre a balsa do Corrego do Ouro, eu com o vereador Romer aqui, né, estava conversando. É uma coisa dura, né? Porque R$32 para ir e voltar, dá para pôr gasolina no carro, fazer a volta aqui em Alfenas. Eu acho que a gente juntasse todos os vereadores, através do senhor presidente ali, encaminhasse um ofício à Secretaria de Furnas. Eu acho que Furnas seria aquela que usa da nossa água, dos nossos mananciais. Ah, ali é da Capitania, da Capitania de São Francisco, dos Portos? É, senhor presidente. É? Aquela balsa de quem? É Furnas? É a balsa de Furnas. Até, inclusive, aquele dia eu pedi para o senhor, presidente. O escritório dela é no Rio de Janeiro. Ah, tá. Então é Furnas mesmo. Então, é, senhor presidente. Desculpa. A Vossa Excelência aí encaminhou um ofício, em nome de todos os vereadores aqui, pedindo para ser gratuito o transporte, porque os mananciais nossos estão sendo usados para a geração de energia, não é isso? É. Você não acha que a gente devia fazer isso? É os próprios Royst, né? É, ver se conseguisse esse transporte, se for gratuito, né? Porque a nossa água, a nossa geração de energia, tudo isso aí, né? Então, não, além de fomentar o turismo, que é aquela região banhada, né? Pela bacia de Furnas. O ir e vir fica mais fácil. E o governador Romulo Nascimento Júnior que está falando, ele vai no carro dele duas vezes em Alfenas com R$50 de gasolina. Né? Agora, pagar R$32 para atravessar ali, fica complicado no Brasil. Foi frente para vocês, são do distrito, que é muito rápido para atravessar. Na verdade, diminuir, esteja à vontade. Pode ser, pode dar para você. É só completar aqui, presidente. Aquele dia eu pedi para o senhor que olhasse se desse projeto, até que eu falei, que até era de iniciativa do deputado Pompilho, na época, sobre o transporte, até tinha pedido para o senhor. Pois é, senhor. A respeito desse projeto, que Furnas era obrigado a fazer o transporte de graça. Né? Na verdade, senhor vereador, eu não aprofundei naquela matéria, não foi falta de atenção com o senhor, não. Mas eu entendo que quem pode falar um pouquinho sobre ela, sobre aquela iniciativa do Pompilho, Canavese, sobre esse translado, sobre a navegação, tornar o lago de Furnas navegável. O senhor tem alguma, sabe dessa matéria? Conhece profunda? Eu vi muitas propostas do deputado Pompilho para fazer uma hidrovia no lago. Ah, pois é, depois veio o problema da água aquela vez, coincidiu, né? Aí ficou. No lago flutuante é meio difícil fazer hidrovia, né, senhor presidente? Porque calcula para você uma coisa, como com o lago fica baixinho, como é que uma balsa vai transitar? Não tem jeito, fica difícil. A calha não permitia. Acho que é inviável. Senhor presidente, agora, só para me terminar, queria saber se teve alguma resposta a respeito do carnaval. Nenhuma resposta. Não? Não. Na verdade, o vereador Rômulo Nascimento Júnior, ele tem nos cobrado, porque nós mandamos um requerimento lá para o Poder Executivo, eu não sei o que está acontecendo, às vezes estão atarefados demais, ou então não tem tarefa alguma. E não mandaram, não devolveram a resposta. Mas nós vamos reiterar os pedidos, as indicações, para que nós possamos dar a resposta desejada a cada um dos senhores vereadores. Porque falta 15 dias. Pois é. Inclusive, se o ano passado, a instituição Glória, Glória, Alegria, que fazia parte do carnaval. E até agora, o projeto de subvenção chegou à casa. Não chegou, não foi. Desculpa, não chegou aqui, não foi protocolado, nós não temos conhecimento. Então, tipo assim, a gente cobra, vereador Luiz, às vezes dá a impressão que a gente tá cobrando muito pesado. Mas as pequenas coisas, as coisas de pouco valor financeiro, parece que não tem assim, valor na administração. Somente os grandes valores, os grandes montantes de dinheiro, entendeu? Você pega, por exemplo, o carnaval, ele tem que programar. Faltam 15 dias para o carnaval. E não chegou nada. Qual que é a garantia que vai chegar? Como que eles vão providenciar tudo? Como que eles vão contratar tudo? A festa do peão, eles já estão negociando. Aí o carnaval tem que ser na véspera? E se não cumprir? Como é que os responsáveis lá vai ficar? Então, tipo assim, a gente cobra, são valores pequenos, mas de grande valor cultural. Porque o carnaval, o vereador Djalma tem razão, tem que fazer. Nem que seja simples, mas tem que fazer. E eles estão preparando lá, daqui a pouquinho eles vão estar ensaiando, sem saber do que vai fazer, porque está tudo tratado de boca, foi protocolada a documentação, e o projeto, que gasta 5 minutos para confeccionar um projeto desse, até agora não chegou. A hora que chegar, vai querer que volte no apagar das luzes. Verdade. Esteja à vontade, senhores vereadores. Mais alguém vai fazer uso da palavra? Senhores vereadores, plateia presente, eu quero salientar 3 matérias. Eu não posso furtar de falar a respeito do episódio, do horário que as diretoras ou supervisoras, pessoal que ocupa as creches, que estão nos atribuindo a responsabilidade da diminuição ou do aumento de horário. Talvez, eu não sei se é por falta de informação ou se por desencontro de informação, algo de errado, algo de podre no reino da Dinamarca. Alguma coisa não está correta. Porque, na verdade, não cabe a vereador determinar horário. Cabe ao vereador fiscalizar o cumprimento do horário, assim como cabe ao vereador fiscalizar a aplicação do recurso público. Nós não temos interesse nenhum, objetivo nenhum, em tripudiar em cima de servidores que ganham salário razoável, pequeno, e que cumprem com seus deveres e atendem os editais. Agora, talvez falta de criatividade na explicação ou falta de eloquência, o que não pode faltar com quem trabalha com a educação, achou mais fácil atribuir a responsabilidade dos horários aos vereadores, ao presidente dessa casa. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de conviver com as críticas. No código genético do homem público, a crítica faz parte dela. Eu convivi bem com as críticas. É natural, isso para mim não vai me denegrir, não vai me apreciar ou apreciar hipótese alguma. Eu convivo com muita facilidade com isso. Agora, resta saber se aqueles desavisados que não estão sabendo dar celeridade às coisas de cunho cultural da educação, usam desse expediente para jogar responsabilidade nessa casa. Os vereadores é a casa, a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da sociedade. É a retina dos olhos do nosso povo. Não justifica que meia dúzia de formadores de opinião, na verdade, não são formadores de opinião. São alvissareiros de forma equivocada, imprudente, leviana, usa do poder público para chantagear os servidores, usando o nome da presidência dessa casa, Glauco Rabelo. Até porque eu costumo dar nome, endereço, título e apontar para aquilo que eu faço. Assim como o Eduardo Luiz Pereira Fubeto, o Marquinho, o Aloysio Djalma, o Rômulo do Nascimento Júnior, o Lázaro, o Isaías, o Arimateia, o Sidney Campos, o Aloysio. Os vereadores têm uma responsabilidade, desculpa o Liu, os vereadores têm uma responsabilidade muito grande. Eu até não sei o porquê, qual a razão desse discurso infrutífero. Vocês querem mudar? Eu até entendo que fazer o cumprimento dos horários tem que ser cobrado. Agora, se eles querem escravizar, se eles querem voltar lá na senzala, e que use outro discurso. Esse discurso não cola. Eu estava ouvindo ele falar aqui. É ruim você parafrasear, mas se você parafrasear o Erasmo Carlos, tem um tópico de uma das canções que foi tocada lá nos anos 70, 80, pega na mentira. Né? Carnaval agora é um dia só. Então, coisas dessa natureza é natural, é normal, vindo lá do outro lado da rua, lá da prefeitura de cá ou da prefeitura de cá. Olha, a inverdade é tão grande que a gente não sabe o endereço desse povo. De onde que vem? Nós temos endereço. Praça Josinho de Brito, 280, plenário da Câmara Municipal de Campos Gerais, mesa diretora e plenário constituído. é irresponsável, leviano, e nós jogamos pesado. Nós não admitimos que esse tipo de comportamento que joga os servidores contra a Câmara Municipal de Campos Gerais. Tanto é que hoje, reunido com os vereadores, reunido com o Isaías, reunido com o Eduardo, reunido com o outro, reunido com o Lázaro, nós vamos fazer uma proposição. Essa proposição eu quero pedir aos serventuais dessa casa que redija amanhã. Nós vamos propor, para você ver o afeto que nós temos com o servidor público, para o professor, que ele dê baseado o impacto orçamentário, nós já fizemos, que eles dê para os servidores públicos um aumento de 15%. Vamos ver se a palavra nossa ecoa de verdade. Se eles recuaram, aumentaram o horário e atribuiu aos vereadores dessa casa, de Campos Gerais, que nós é que temos essa força, esse peso, e eles atendem nós. Então, por que que, baseado no impacto orçamentário que nós conhecemos, eles não deram um aumento razoável de 15% para os servidores públicos e na educação, principalmente no segmento da creche, 20%? Vamos ver se essa palavra vai correr como rastilho de pólvora. Vamos ver se eles têm o peito de falar que foi o Glauco Rabelo que fez essa proposição no plenário com o aval de todos os vereadores. Isso é responsabilidade. Eu não estou sendo leviano. Eu estou mostrando para vocês, para a sociedade, e para os professores e para os servidores da educação, que eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande, porque não tem nação que se preza, que se envolve sem investimento na educação. Ainda mais a creche São Geraldo, a creche, todas as creches, todos os segmentos da educação. Nós temos um afeto muito grande. Talvez eles esqueceram que eu sou filho de professora, minha irmã é professora, e não tem outra alternativa que um país cresça, uma cidade cresça, um bairro cresça, uma sociedade desenvolva, sem investimento na educação. A carga horária é uma responsabilidade deles. De espécie alguma que nós exigimos. Tanto é que existe uma rota de colisão com este plenário, que nós convidamos todos os diretores da creche. Nenhum deles apareceram. Porque os alviçareiros não estão de plantão. Eles estão de plantão nas costas, apunhalar os vereadores. Porque quando direciona este presidente, naturalmente que eles direcionam a Câmara. Quando direciona uma liderança, direciona uma agremiação partidária. Quando direciona um outro líder, direciona outra agremiação partidária. Então, eu vou deixar alto em bom som e gravado. Mentira. Mentira deslavada. Nós não temos essa condição de marcar, determinar, dar horário, não. Nós temos, sim, a condição que nos é facultada pela Constituição Federal, que é de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Essa, sim, é a nossa prerrogativa constitucional. É lamentável que você tenha que usar, fazer uso da palavra, da oratória, para ter que bater, ir de rota, com o discurso equivocado, errôneo e leviano do outro lado da praça, ou do outro lado da praça também, não é uma verdade. Mas é lamentável que esse tipo de coisa ainda prolifera na vida pública. A política contemporânea não permite mais esse comportamento e não aceita esse tipo de gente que mente em troca de dividendos. Agora, eu não sei que dividendo que é, porque não é dividendo político, porque as urnas já passaram. Ou então eles permanecem com o mesmo discurso de mentir. Não é o caso, por exemplo, do Corvo do Ouro, que eles alegavam que não podia ter governo distrital e não nomearam o governo? Segunda mentira. Terceira mentira, que o ônibus ia para Pessegueiro. Foi? Não. Quarta mentira, está aqui no plenário da Câmara. Está aqui o projeto de subvenção de R$ 201. Olha se tem aqui no texto, no prefácio, falando que é para o distrito do Córrego do Ouro. Não tem também, mas nós somos mais responsáveis. A prova da nossa responsabilidade que os vereadores reuniu hoje no gabinete e pediu para que nós votássemos o projeto de subvenção, de suplementação de crédito. Eu tenho que atender a maioria. Mas eu não quero que vocês, vereadores, não me peçam a promulgação, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o prazo regimental. Eu vou usar o prazo para devolver lá para o outro lado da avenida. Eu tenho um prazo que a lei me faculta. Talvez vocês estão querendo que o projeto vá via jato. Ele pode ir via jato, mas para voltar para lá, nós vamos de Maria Fumaça. Nós vamos. E eu não sei se vai ter muito vapor, não. Porque, na verdade, é o seguinte, eu fico irritado quando eles jogam a Câmara Municipal em rota de colisão com a sociedade, de uma forma ou de outra. Com o segmento da educação, com os servidores, com o servidor de todo segmento, com o motorista, com os gari, isso não é correto, não é justo. Mas eu já estendi, eu tenho certeza que os senhores que vêm ao plenário não vêm para ouvir esse tipo de discurso. Mas como é que você vai furtar de defender o plenário, de defender os vereadores? Nós não temos esse objetivo. O objetivo nosso é fazer política pautada no campo das ideias, das propostas e do entendimento. Nessa matéria, era o que tínhamos. Nós vamos distribuir alguma matéria. Está aqui matéria relevante, a matéria que dá, faz jus à devolução dos servidores, que eles descontaram de forma equivocada alguns valores. Nós vamos pôr no plenário. Nós vamos consultar o plenário para a gente saber de vocês se nós devemos votar o crédito suplementar de R$1.294.000. Externo a minha posição, mas como eu não voto, eu sinto muita vontade. Até porque se eu externar minha posição, eu fico vetado de votar. Quanto ao crédito de suplementar de R$1.294.000, se chegar em mim empatado, com certeza o final não vai ser muito feliz. Quero cumprimentar o senhor. Senhor presidente, seria muito incoerência por parte minha. Às vezes até poderia até pedir para Vossa Excelência que, da mesma forma que eles estão descumprindo o prazo regimental, que descumprisse também. Mas eu acho que nós somos mais responsáveis. É, para você ver como é que é. Vamos trabalhar em cima do regimento. É porque vai chegar lá, quero que chegue hoje a notícia. Pode votar no plenário hoje, mas eu tenho um prazo, a lei me faculta essa condição. Ah, mas você é extremamente ácido, dispensa alguma. Quer provar para eles que não funciona mostrar como que a banda toca. Não pode usar. Não pode usar a palavra do senhor, não pode pôr palavra na mão. Está correto, está errado. Isso é são poderes constituídos. Eu não posso pôr palavra na boca do prefeito, mas o prefeito também não pode colocar na boca de nenhum dos vereadores, muito menos na minha. Quero cumprimentar a Cineide, que veio cá nos prestigiar, o Firmato Augusto, a esposa do Porfírio, o filho, o genro. Enfim, o Tony da Associação Comercial. Às vezes, no prefácio, na abertura, você percebe daqui, esquece de um ou de outro, o João Nerval de Moraes, que serviu o município por muitos anos, o Siri. Então, é bom que vocês venham, participem de uma forma ou de outra. O Christian, que tem sempre aqui conosco, para prestigiar e saber de perto como é que funciona, como que é a verdade dos fatos. Tem uma outra matéria aqui, Eu fiz uma anotação, deixa eu dar uma... Dos professores. Quanto ao Djalma, falou da balsa, Djalma, e a Luísio e Lil, a balsa lá ela é extremamente interessante. Eu estava numa reunião com o presidente do Partido Social Liberal, na sede aqui em Lavras. Eu falei com o Lil, falei com a Luísio, o meu desejo era estar com vocês por questão de representatividade. Eu não costumo furtar dos meus compromissos. Mas o tempo urgia, o tempo era curto, e é incompatível a distância com a velocidade imprimida, vindo de lá para cá, e eu tinha o objetivo de chegar vivo, são e salvo, e estou aqui. Mas leva ao povo do Corvo do Ouro que nós somos parceiros, que a gente entende que a balsa, o ir e vir daquela balsa, o translado daquela balsa, diminui muito a distância entre aquela outra região da Bacia dos Lagos, chegando próximo de Paraguaçu, Fama, Melo Mendes, Machado. Enfim, fica muito bom. Nós somos parceiros, nós vamos lutar, nós estamos aqui para discutir sobre isso, de qualquer maneira. Então, nós somos parceiros nisso. Faça minhas reparações com os senhores. Tanto ao Djalma, ao Maurílio e ao Luíso, quanto a isso. As secretárias estão distribuindo algumas matérias de relevância e nós vamos discutir também as matérias. Antes de discutir, isso é muito bom, isso é importante. Era o que tínhamos. Senhor presidente. Perfeito. Sim, senhor. Eu até acho sobre os professores e as professoras que eles ganham até muito mal. Como estão ganhando os motoristas, estão ganhando os pedreiros, os serventes, as varredeiras de rua. Isso aí, loguinho, nós vamos ter que dar uma olhada, nós vamos ter que rever, se nós podemos fazer alguma coisa para ajudar nesse salário deles, porque está muito defasado. Porque um motorista hoje não ganha R$50, não ganha o salário de um servente pedreiro que está ganhando na rua. Isso, uma professora, a mesma coisa. Agora, além de estar ganhando esse preço que está, nós vamos querer prejudicar, não tem como. Senhor vereador, eu falei, deixa eu esclarecer um pouquinho. A Câmara Municipal, ela não faz proposta de gera despesa. Nós fazemos proposição. Estou deixando claro, estão os veículos de comunicação aqui, nós podemos fazer proposição. Nós não fazemos projeto que gera despesa para o município, não. Se nós vamos fiscalizar, como é que nós vamos fazer um projeto de gera despesa? Mas propor não nos impede. Então, aquilo que eu propus, como sou eu que sou forte, que mandei marcar, tirar o horário da turma lá, mandar o horário para 8 horas, 10 horas, então vamos ver se eu sou forte mesmo. Sugiro a eles que lança 15% de aumento do servidor em todos os segmentos. Vamos ver se a minha palavra ecoa. Eles não falam que fui eu que... Então, vamos ver. 15%. O impacto no orçamento não tem problema, não. A gente que vai fiscalizar. Então, só para vocês verem como é que funciona o negócio. Obrigado. Senhor vereador, o ônibus está no terreno lá, lá em cima, eles tiraram o motor para fazer o motor, que fundiu. Mas ali está na responsabilidade do dono da oficina, do Carazinho. Então, eu acho que qualquer risco que acontecer com o ônibus, a responsabilidade é do dono da oficina, não vai ser do município. Está certo que, que lá está aberto mesmo, mas só que aí cabe o dono da oficina tomar conta disso imediatamente. Você está certo, sim. Mas isso aí não cabe, João Batista, porque mandou para lá. Vereador, ele é o responsável pelo transporte. Ele é o responsável, senhor vereador, mas desde que ele pôs o ônibus na oficina para arrumar, a responsabilidade passa do município, do João Batista, para o dono da oficina. Aí já cabe o dono da oficina tomar as condições, onde que ele vai pôr o ônibus, é isso aí, né, como é que faz? Já foram todos distribuídos. Cadê a Aurinha? O projeto de número 4/2017, ele tem aqui na sua inicial, no prefácio, autoriza o Poder Legislativo Municipal a firmar convênio com destacamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário e da outras providências. Você está com os projetos na mão, eles estão? Cada um dos projetos estão na mão de vocês. Fica o Poder Legislativo autorizado a celebrar convênio com destacamento da Polícia Militar e Polícia Civil, com CTLA e Poder Judiciário no município de Cameará. O presente contrato visa fornecimento de material de limpeza, consumo diário, contrato de fornecimento de mão de obra qualificada, estagiário, insumo geral, as Polícias Civil, Militar, Conselho Tutelar, Poder Judiciário. O respectivo convênio se limita não somente a fornecer estagiário para suprir a demanda e qualificar os estudantes da universidade deste município. A presente autorização fica condicionada à dotação orçamentária específica, podendo, para tanto, ser suplementada mediante autorização dessa casa, ou melhor, do Poder Legislativo. A competência para celebrar os convênios é exclusiva da mesa diretora, ou seja, do presidente da Câmara e dos seus membros, secretário e vice-presidente Sidney Porfírio e o Lio. Vamos lá. O presente autorização se vincula à previsão orçamentária anual e anual específica descrita no orçamento legislativo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando a disposição em contrário. Há uma justificativa aqui, ó. As entidades públicas, as polícias civil e militar, o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário estão carentes de recurso financeiro para suprir suas despesas correntes em manutenção como o atendimento da sociedade como um todo. Sendo assim, o Poder Legislativo, Câmara Municipal, tem o dever de reconhecer essa carência e contribuir para que possa amenizar essa demanda em alguma providência emergencial e fornecer de material de limpeza, contratação de recurso humano. Portanto, rogo aos nobres edis, senhores vereadores, para que analise o presente projeto de lei, ora distribuído, tendo em vista a vasta demanda e suprir a carência enfrentada pelos órgãos a serem beneficiados pelo respectivo convênio. Esse convênio ele é interessante, ele é bom e atende, a gente sabe que o Estado... Engraçado, nós fazemos parte do Estado, é a única cidade que tem o sobrenome do Estado, né? Minas Gerais, Campos Gerais, é a única que tem. E nós ficamos longe das decisões palacianas. Mas o que, que acontece? Se nós aguardar, mandar funcionário de lá, mandar, fica difícil. Então, esse projeto vai por todos assinado. Autor do projeto, autoria do projeto. Sidney Movais Campos, Maurílio Antônio Pereira, Rômulo Nascimento Júnior, Eduardo Luiz Pereira Fubeta, Marcos de Novaes, Aloísio Djalma. Eu, como presidente, não sei de vereador, também assinei nesse projeto. O projeto vai a plenário, eu suscito o plenário, a condição, gostaríamos que pudéssemos votar ele com interstício regimental, mas quem decide é a votação dessa matéria com interstício são os senhores. Se vocês acharem que convém que deva votar, a matéria está em plena votação. Vocês concordam em votar com interstício regimental? Concordo. A matéria se encontra em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado 10 a 0. Senhor presidente, vale lembrar que o município hoje ele tem convênio com vários órgãos do município, cedendo funcionário, como a própria delegacia, o quartel da Polícia Militar, no fórum também, na EF. É verdade. A PAI, a MAI. Isso é bom, isso é participativo. Governo participativo, é. A Câmara participa. Reforçar as instituições. É. Qualquer outro. Ah, tá. Esse outro aqui, ó. Quando a Andressa estava lendo, eu não interpelei até para não perturbar. Mas a Câmara Municipal, ela tem um veículo que. Eu não entendo porque cargas d'água, o ex-presidente dessa Câmara, pessoa que eu respeito muito, prestou relevante serviço para a sociedade de uma forma ou de outra, mas de uma hora para outra, numa pressa danada, ele resolveu pegar o palio da Câmara e mandar para o Executivo. Eu não sei se ele tinha um compromisso ou se não tinha, deixando a Câmara Municipal com o veículo oficial. Então, o que, que acontece? Os vereadores, se quer ver um mataburro, uma máquina que está, uma ponte, uma coisa, está sem veículo. Então, nós estamos votando a devolução, porque tem que ser votado. Eles mandaram para lá, foi votado nessa casa. Olha para você ver o que a política se faz, é com afetação mesmo, é com espírito público. Você não faz com clientelismo e com fisiologismo. Não vai a lugar nenhum. Falei com ele, na época eu fiz observação, falei, Alexandre, você vai mandar esse carro para lá, nós vamos trazer de volta. Está aqui. Você vê como é que as coisas... Aqui, senhor presidente, foi votado nessa casa esse projeto. Eu mesmo votei contra o projeto. Então, pois é. Está aqui, ó. O Palio, aquele Palio 1835, que nós estamos trazendo de volta. Dispõe sobre autorização para doação. Tudo bem, é porque foi feito para lá, mas na verdade eles estão devolvendo, que é nós. Para doação do veículo pertencente ao município, até porque o município é único, né? E para a Câmara dos Vereadores e da outras províncias. A Câmara Municipal, por seus representantes, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o município de Campos Gerais autorizado a doar, devolver o poder legislativo, o veículo fico de palio HLX Flex, cor prata, placa HMN 1835, chassis 9BD 11, olha para você ver o número que tem aqui, 171 17141 C52559 não tinha como não ir, 674, ano de fabricação 2005, categoria oficial do município de Campos Gerais. Artigo 2º, a doação será será procedida através do termo de doação a ser assumida pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal. A doação será procedida através de termo de doação a ser assinado entre as partes. Nós vamos assinar isso aí. O veículo doado para a Câmara Municipal deverá ser usado de forma justa e correta. É engraçado, só é fácil determinar de lá para cá, né? Se tinha uma Kombi com um monte de gente, Kombi da epidemiologia, até já comecei com o servidor, com uns 10, lá na beira, lá no Macuco. Agora, olha a conclusão. Pior, senhor presidente, aqui. Não, pra você ver, carro, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Foi para lá com os pneus bons e voltou com os pneus careca. É, aqui. Olha, o veículo doado para a Câmara deverá ser usado de forma justa e correta, que atenda os anseios da sociedade, das pessoas que serão beneficiadas com o uso. Com certeza isso nós vamos fazer. Não foi o que ocorreu, porque ele chegou daqui, vocês viram. Vocês são testemunhas em que condição que voltou. Ficou 3 dias para lavar. Lá não tem lavador? Tem. Mas não tem problema, nós não vamos caçar as bruxas, já aconteceu, já passou. Nós não vamos ficar batendo numa coisa só a vida inteira. Tem tanta coisa para bater, não dá. Não dá, o tempo não dá. Se eu acabar só de concluir, senhor vereador. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e eu quero votar com dispensa, porque nós vamos baixar uma portaria também, nomeando o servidor para conduzir esse veículo. Como é que você tem 2 veículos motoristas só? Não tem jeito. Pois não, senhor vereador. E esse veículo, ele era daqui do Legislativo. Ele passou para a Prefeitura e para o Executivo. Ele teve algum gasto, gerou algum gasto pra, em transferência para ir para lá e voltar para cá? Ou o senhor não sabe, o senhor sabe me informar certinho? Se eu falar que eu não sei o que passa no município de Campos Gerais, eu não estou ferindo o princípio da eficiência. Eles gastaram 930 e tantos reais para transferir. E esse dinheiro vai sair do bolso de quem? Isso que eu quero saber. Para transferência de volta? Da Câmara Municipal de Campos Gerais. Nós vamos legalizar. Nós não podemos receber de volta sem legalizar a situação. É questão legal. Mas, entendeu? Nós temos que fazer isso, mas a sua pergunta ela é pertinente. Só concluindo, gastou em vão. Certinho. Mas é porque o dinheiro de certo era só de uma pessoa ou era da população de Campos Gerais? O senhor vereador, é do seu conhecimento que todo o investimento na coisa pública é dos cofres, é do erário público. É, entendeu? Mas são pequenos equívocos, teimosia, e não tem, falta um pouquinho de tato com a coisa pública. Mas isso aí vai indo, chega no lugar. É nos pequenos mesmo, mas tem que ficar de oi. É verdade. Esse projeto se encontra em discussão e votação. Aqueles que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os grandes também, né? Não são os pequenos, não, senhor. Não, os pequenos é mais fácil, mas tem coisa muito grande para olhar também. Não precisa nem lupa, né? Aqui, esse considera aprovado. Tem outra matéria distribuída aqui. Essa matéria aqui é a matéria. É uma matéria que eles estão ávidos para ver votar. Mas só que estão duas. Ou vocês reuniram lá, ali no gabinete, nós reunimos ali. Com a liderança, a reunião do gabinete que teve, talvez vocês não saibam, agora mesmo nós tivemos uma reunião. Antes, nós fizemos uma preliminar do que vai acontecer no plenário, porque a maioria absoluta solicitou. Se a minoria solicitar, também nós atendemos, isso não tem nem dúvida, porque tem a Câmara, ela tem 2 segmentos, 3 segmentos, tem mesa diretora, tem o plenário se divide em maioria e minoria, tem líder da maioria, líder da minoria, tem líder do prefeito, líder de bancada, enfim, todas as lideranças, nós temos respeito muito grande para. E está aqui a matéria em pauta. São duas matérias que nós discutimos ali. Uma é o projeto de lei 08/17, 6 de fevereiro de 2017, que é fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de 201. Aí agora a matéria está na mão de vocês. Fica a critério de vocês. Se vocês se vota com dispensa, se vota a primeira do projeto, se vota a segunda, se vota. Como é que vai fazer? Senhor presidente, eu peço, se tiver como colocar esse projeto, eu acho que é muito importante que esse projeto é da Praça da Matriz do Coco de Ouro. Esse qual? O de... 901? O 2000, o 201. 201. Então, já está distribuído. Uma praça que está hoje abandonada, todos os vereadores conhecem a situação daquela praça? Questão de reforma de praça, já disse. Só espero, senhor presidente, que a justificativa que foi encaminhada a essa casa, que venha por escrito, e não de forma verbal. Não, perfeito. O projeto 6465 veio com justificativa verbal que queria gerar uma economia de 15 mil mensal e, na verdade, ia gerar uma despesa de quase 1 milhão anual. Então, por escrito. Infelizmente, nós trabalhamos com documento, com papel. Então, que a justificativa que vim venha por escrito. Porque de verbal não dá para confiar. Nós temos uma ação contra o município aí, no valor de 260 mil, e houve um acordo verbal. Não foi cumprido. Não cumpriu. E aí? O município vai pagar agora. Está sendo enrolado. E vai ter um benefício de mais 300 mil em asfalto. Então, é por isso que falta uma coisa ali, outra de cá, outra de lá, e o dinheiro toma um rumo que não... Que não é o que o povo espera da gente, né? Vocês estão familiarizados com o projeto? Esse de 2000, esse de 201? Nossa, presidente, se tiver, vamos votar ele com dispensa terceira. Vamos votar. Eu quero suscitar o plenário. O que é suscitar? É ouvir os vereadores, vocês concordam? Eu quero a opinião de cada um. Eu estou de acordo com votar com dispensa. Estou de acordo. Também estou de acordo, presidente. De acordo. Estou muito de acordo. Senhores vereadores. De acordo, beneficiar o tratamento do Corredor. Vai tempo para você arrumar a praça, né? Só que dessa vez tem que arrumar, né? Tem que arrumar, né? De acordo. De acordo. O projeto nós vamos votar. É o projeto de 201 mil reais, viu? Crédito suplementar. A presente matéria se encontra em discussão e votação, dispensando os prazos regimental, ou seja, o intertício regimental, ou seja, o período que se tem de um projeto para o outro, e até dispensando a votação dos pareceres, já fica tudo unificado. Quem tiver de acordo, permaneça como estão. O presente projeto encontra... Todo mundo de acordo? Sim. Está certo. Então, vamos ao seguinte. Considero aprovado. Cabe a mim devolver essa prerrogativa. Eu vou deixar claro para os senhores que eu não vou abrir mão dela. Viu? Essa prerrogativa constitucional, eu não vou abrir mão. Eu atendi o chamamento de vocês. Então, vamos nem tanto para Deus, nem tanto para o diabo. Nós vamos, se votaram, o plenário votou. Se fizeram, agora cabe a mim. Qual que é o outro? Agora nós temos aqui também o projeto de resolução 01-2017. Cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON, no âmbito da Secretaria Municipal de Campos Gerais. Lê esse projeto para mim, fazendo um favor, um projeto mais extenso. Estou um pouquinho afônico. Projeto de Resolução 01/2017. Cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON, no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal de Campos Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON. PROCON Câmara, no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Campos Gerais, para fins de aplicação das normas relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas nos artigos 4º, inciso 2, alínea A, artigo 6º, inciso 7º, da Lei Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. Artigo 2º. O PROCON Câmara integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, previsto no artigo 105 da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990, e no artigo 2º do decreto 2181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, SEDC, previsto no artigo 23 da Lei Complementar número 61, de 12 de julho de 2001. Artigo 3º. Constituem objetivos permanentes do PROCON Câmara. Primeiro, assessorar tecnicamente a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Câmara Municipal no planejamento, na elaboração, proposição e na execução da proteção e defesa do consumidor. Inciso 2. Receber, analisar, avaliar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais. Inciso 3º. Dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e garantias, processando regularmente as reclamações fundamentadas. Inciso 4º. Informar, conscientizar e motivar o consumidor por intermédio dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5º. Fiscalizar as relações de consumo e, em caso de irregularidade, emitir auto de constatação a ser encaminhado ao Ministério Público para providências. Inciso 6º. Funcionar no processo administrativo como instância de conciliação no âmbito de sua competência, de acordo com as regras fixadas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pela legislação complementar. Inciso 7º. Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores, conforme prevê o artigo 55 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Inciso 8º. Orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário nos casos não resolvidos administrativamente. Inciso 9º. Representar ao Ministério Público os casos tipificados como infração penal prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como os que tratarem de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Inciso 10. Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e entidades de defesa do consumidor. Inciso 11º. Efetuar e disponibilizar aos consumidores pesquisa de preços de produtos e serviços. Inciso 12º. Elaborar e divulgar anualmente cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços de que trata no artigo 44 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia ao órgão estadual ou federal incumbido das coordenações políticas dos respectivos sistemas de defesa do consumidor. Artigo 13º. Celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta na forma do inciso 6º do artigo 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Inciso 14º. Desenvolver programas relacionados com o tema Educação para o Consumo, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso 4º, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor. Inciso 15º. Exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. A competência, as atribuições e atuação do PROCON Câmara abrangem todo o município de Campos Gerais. Artigo 4º. A mesa da Câmara Municipal regulamentará o disposto nessa resolução e estabelecerá o regime interno do PROCON. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das reuniões da Câmara, aos 5 de fevereiro de 2017. Esse projeto é um projeto da mesa diretora, de autoria minha, do Porfiro e do Maurílio Antônio Pereira. Nós pedimos a sejam solidários na votação, na aprovação desse projeto. Existem você pode perceber, todo mundo está aqui, qualquer cidadão comum, que os órgãos de proteção, eles não olham para o consumidor. Eles olham para o comerciante, eles olham para aquele que presta o serviço. E muitas vezes, de forma equivocada, o sujeito não sabe do direito que tem. O sujeito não sabe o período que ele tem para devolver, para trocar um produto, a cobrança indevida. Enfim, esse projeto é um projeto bom. É um projeto que interessa extremamente à sociedade, ao consumidor. Tem que ter um equilíbrio. Se já tem um órgão que protege o comércio, os fornecedores e prestadores de serviço, naturalmente que tem que ter o outro lado. Tem que ter a mesma, né, medida. Então, o PROCON, nós vamos instalar aqui certinho, com assessoria jurídica, com um aparato, com toda a condição do cidadão chegar aqui, ó, eu submeti a uma venda e não estou satisfeito, como é que vai ser isso? Até que dia que eu posso trocar? Porque quando você pega o cidadão, porque na maioria o cidadão vulnerável, ele compra, atrasa 2, 3 prestações lá, sem o devido trâmite legal, sem o reconhecimento dos negativos do cidadão e pronto, acabou. O sujeito não tem condição nem de discutir se está certo ou se está errado, vai mandar o teu nome lá, como é que é coisa isso? Aí, então, o que acontece? Uma iniciativa é bem vista, ela não tem o objetivo de conflitar com segmento nenhum da sociedade, do comércio, ao contrário, tem que, é uma forma de equilibrar. Então, o projeto se encontra aí, discussão e votação. Aqueles que estiver de acordo, permaneça como estão, com dispensa de interdição regimental. Considero aprovado por 10 a 0. Tem uma outra matéria aqui também. Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município de 2017 e dá outras providências. Não é aquele, é outro. O povo do município de Cambará, através de seus representantes, aprova e eu, prefeito, sanciona segundo lei. Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos Gerais autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento Geral do Município para cobertura de despesa com pagamento de indenização, restituição, tendo como fonte os recursos 0103, contribuição para o regimento próprio da Previdência Social, RPPS, conforme disposto no artigo 20 e 43 da lei de número 4.320/64. A dotação orçamentária terá a seguinte codificação orçamentária, código elemento, fonte de inscrição. O número é desse tamanho aqui, quase que um expediente contábil, então não justifica nem ler. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias para compatibilização do PPA e LDO nos termos do artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei Complementar número 101/2000. O artigo 3º, os recursos a ser suplementados serão provenientes da anulação parcial total da dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei, que autorizem aqui. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse projeto chegou a essa casa em 16 de janeiro de 2017, vindo da prefeitura. Esse projeto é aquele projeto que nós discutimos aqui, daquele moço que eles descontaram um pouco a mais, então tem que ressarcir, é devido. Não tem como você questionar o óbvio. Senhor presidente, se me permite, essa matéria ela é da mesma semelhança do que o projeto de lei de número 02. E não mandaram ninguém aqui para defender o servidor que trabalhou, descontaram a mais, entendeu? Orçamento anterior... Só não especificamente. É da mesma natureza. E não mandaram ninguém aqui para poder defender o projeto do servidor, pedir urgência, entendeu? pedir que vote com dispensa. Isso que eu acho sacanagem. Quando é valor pequeno e é de interesse, às vezes, de um ou de outro trabalhador, não tem interesse. Agora, quando... Aí, é verdade. Aí faz esse... É. Senhor presidente, só aproveitando o vereador Rômulo, o senhor fez um pronunciamento há poucos minutos atrás, como muito vago. Qual? É de que vai ganhar 200. O negócio do asfalto, eu não entendi. O que, que é aqui? Eu não entendi o seu pronunciamento. O que, que você quis falar com aquilo? Eu quis dizer que no mandatos anteriores, teve acordo verbal, às vezes, em abrir uma rua, entendeu? O acordo foi verbal, o proprietário depois acionou o município na justiça, certo? Então, hoje está tramitando uma ação no valor em torno, me parece que de 200 ou 260 mil. Ainda vai ser atendido com asfalto, certo? Então, tem que tratar as coisas no papel e não de forma verbal, porque verbal, quem tem compromisso, cumpre. Quem não tem, entendeu? Então, vai gastar 300 mil de asfalto para poder beneficiar uma propriedade que está sendo, o município está sendo acionado na justiça a pedido de indenização. Até peço que os novos vereadores, junto com a gente, passem a ter conhecimento e pedir documentação para ver até onde isso está certo ou não, senhor presidente. Porque são valores altos e amanhã pode fazer falta para o município. Com certeza nós vamos fazer o requerimento, fazer o ofício, diligenciar o gabinete. Até queria fazer um convite aos vereadores para ir até em loco e ver qual que é a... É justamente isso que eu quero saber, de quem que é, de quem que é a propriedade, de quem que são as partes, eu não sei quem que é. Executando é funcionário da prefeitura, né, vereador? Oi? Quem está executando a prefeitura é funcionário da prefeitura. Isso. Aqui no Barro Preto... Trabalha na arrecadação. Do bairro ali. Eu queria convidar vocês amanhã, para os vereadores que tiver disponibilidade, a gente dar um pulo lá e ver o que está acontecendo e pedir a documentação necessária para tomar as medidas corretas. É perfeito. Então, esse projeto aqui, Aurinha, esse desse do 03, né? Esse... Vou votar. Agora, qual que é o outro? 03. Aquele crédito experimental de 1 milhão. Perfeito. Então, a matéria, nós vamos... O outro projeto, Aurinha, tá, tem uma cópia aí, me traz para mim, fazendo favor. Já é do conhecimento dos outros, é o crédito suplementar de 1.294.000. Pega no gabinete, fazendo favor. Sou filho da velha Ouro. Esse vai ser votado com dispensa, senhor presidente? Se for possível, eu queria pedir a vossa excelência. Ó, eu tenho que seguir o regimento. Qualquer um dos senhores vereadores que pedir dispensa ou que pedir emenda, pedir prazo regimental para emenda, nós não temos outra alternativa. Eu, de antemão, já peço emenda. Eu peço com dispensa. Senhor vereador, eu tô saindo da mesa diretora, que eu estou com o propósito de apresentar algumas emendas nesse projeto. Agora, se vocês entenderem, chegar a um consenso, hipótese alguma que nós vamos afrontar os senhores vereadores. Não é o meu objetivo. Se vocês chegarem ao entendimento, achar que deve votar com dispensa, que, aqueles que quiserem que votem com dispensa, dispensa alguma. Eu sou muito respeitoso com os senhores vereadores, até porque nós temos um relacionamento harmônico e vocês estão dioturnamente aqui conosco, o diálogo tem sido aberto e não vai haver uma rompitura. Eu também, senhor presidente, queria pedir que o senhor votasse com dispensa esse projeto. Perfeito. Senhor? Aloysio? Marquinhos? Também, presidente. Senhor presidente, é consideração também a bancada do Corre do Ouro, que tem senhor, muito interesse no projeto, e a gente também, eu peço a dispensa, viu? O senhor Sidney? Também peço com dispensa, viu? Senhor vereador? Com dispensa também, senhor presidente. Senhores? Eu estou me referindo, senhor presidente. Senhores vereadores? De número 03. E eles estão referindo ao 02. Ah, não, tá. 03. Perfeito. Não. Perfeito. É o 02? Não. Ele. Faltou um pouco da minha atenção. É o 0 do segurado da Caspeg, né? Da autarquia. Não, tá certo. Correto, já foi o dispenso. Toma nota aí, né? É, agora, nós estamos suscitando o plenário do projeto de... 02. Só falou agora a dispensa, né? É o 02. Chegou nesse plenário no dia 16 de janeiro de 2017. E o senhor Isaías? Eu também sou com dispensa. É. Dispensa. Vocês entendem como é que foi a dispensa de interditos regimental, né? Então está certo. A Câmara Municipal de Campos Gerais, por seus representantes, aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Aurinha, depois você vê o prazo regimental para mim aí. Fica o Poder Executivo autorizado a bicrédito suplementar no valor de R$ 1.249.494,91. Nas dotações orçamentárias abaixo. Eu sei, o projeto é muito grande, é exaustivo. Vocês já conhecem, estão por dentro da matéria. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Campos Gerais, 16... isso quando nos remeteu. Campos Gerais, 16 de janeiro de 2017. O presente projeto se encontra em votação com dispensa de interstício regimental. O plenário vai conhecer. Existe um prazo de... 3 votações, primeira, segunda, depois votos pareceres, e hoje não dispensa, quando a matéria, o plenário tem essa... O presidente da Câmara tem autonomia de colocar ou não colocar. Mas você não vai agir de forma arbitrária naqueles que são seus colegas, naqueles que são os parceiros, que são os companheiros. Como eu suscitei o plenário e eles entenderam que deve ir com dispensa de interditos regimental, o projeto se encontra em... discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Considero aprovado. Eu me asseguro, diante da Câmara Municipal de Campos Gerais e do povo que aqui estão, o prazo regimental que a mesa diretora e o presidente têm. Esse eu vamos dividir. Nós abrimos mão do prazo regimental e do interstício regimental e eu asseguro o prazo regimental que a lei, que a Constituição Federal me confere. Considero aprovado por 10 a 0. Obrigado, senhor presidente. Deixa no meu gabinete, hein? Senhor presidente. Deixa lá. Senhor presidente, parabéns. É algo da maneira da condição do trabalho. Muito bom. Atendeu o pedido do plenário. Vossa Excelência. Nós não podemos conflitar com os vereadores. Vocês é que representam. Não adianta. Você não pode querer conflitar com os vereadores. Não pode. Não faço isso de jeito nenhum. Não é isso? A matéria foi votada, a matéria... foi conduzida de acordo com os interesses dos vereadores, está aqui. Mas não foi, porque eu tenho uma opinião muito própria, muito peculiar, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. A matéria, quando for matéria de 2/3, matéria que cabe ao presidente votar, naturalmente que ela vai na secreta e eu voto com facilidade. Eu estou preparado para votar qualquer matéria, seja de meio-dia, tarde e noite. Senhoras e senhores, a imprensa... a internet, a imprensa escrita, televisiva, rádio, vocês que nos ajudam a dar transparência aos nossos trabalhos, vocês, cada um dos munícipes que aqui estão, que vieram valorizar. O oxigênio dessa casa é a presença do povo. É ruim, é péssimo, é deprimente você votar quando o plenário não tem participação da sociedade. Agradeço a todos os senhores vereadores, tenhamos uma boa noite e fiquem com Deus. Devia me cutucando. Eu falo, hein, irmão? Tá onde eu falo?